sua mina antes de você partir. Eu quase me emocionei quando ela falou pra mim que vocês estavam felizes, um casal apaixonado, já comprando os móveis do barraco alugado, exibindo a aliança de latão dourado. Não importava dinheiro, somente você ao seu lado, alegria estampada no gosto, infelizmente, que você vendia as escamas de peixe, buscando uma vida melhor para a sua futura família. Esteja em paz, o sonho de ter duas filhas lindas, a toalha mofou de tanto que ela chorou no chão, nem teve coragem de no velório ver teu caixão. Seduziu o vapor, o gerente vai encontrar o patrão que te matou somente pra se vingar, por quê? Mas você não me escutou. Vieram se vingar do cara que você matou. Senti que iria dar problema quando ouvi um carro derrapando e atirando. Pensei que era um assalto, mas não. Era você na esquina baleado. Reconheci quando espiei pela janela do quarto. Pelo amor de Deus, me diz que é um pesadelo acordar no meio da noite e ver o meu irmão morrendo. Nem na hora de partir se esqueceu da sua família, mana. Cuida da mãe, da Marcela e da minha filha. Só me caiu a ficha na hora do teu enterro. Nada iria preencher aquele vazio que ficou aqui dentro. Agora só te desejo que você encontre a paz. Mano, nunca esqueça que eu te amo demais. Lembrei da tua mãe, o quanto que ela lutou por ti. Recém-nascido correndo aqui e ali, com os pontos da cesárea fazendo faxina. Chegou a furtar no mercado produtos pra vender na vila. Pra te ver formado numa empresa, ingressado líder do quadro de funcionários, saindo do barraco, desespero toma conta. A pressão explode quando o finado tem mãe, até os anjos choram pole. Aquele ar que tudo que ela fez foi em vão, dos remédios, a roupa fiada, lavando o chão. Tentei achar palavras pra confortar, mas eu não tinha. A dor é muito forte de querer viver a vida. Consegui evitar duas vezes ela tentando se matar, pra subir até a ti, somente pra te abraçar, por quê?